festa de sol. E o barquinho a deslizar no macio azul do mar. Tudo é verão, o amor se faz. Um barquinho pelo mar que desliza sem parar. Sem intenção, nossa canção vai saindo desse mar e o sol. E a vontade de cantar. Céu tão azul, ilhas do sul. E o barquinho, meu coração, deslizando na canção. Tudo isso é paz, tudo isso traz uma calma de verão. E então o barquinho vai, e a tardinha cai. O barquinho thank you.